Seção 17 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rato e a Doninha, de Esopo. Uma doninha, como de velha e cansada, não pudesse já caçar, usava esta manha. Enfarinhava-se toda e punha-se muito queda a um canto de casa. Vinham alguns ratos que, cuidando ser outra cousa, chegavam por comer e ela os comia. Por derradeiro, veio um rato velho, que tinha já escapado de muitos trances, e posto de longe disse: Por mais artes que uses, não me colherás. Engana tu a esses pequenos, mas eu conheço-te bem. Não hei de chegar a ti. E dizendo isto, foi-se. Moralidade. Na doninha se pode ver que quem é criado em más manhas, nem por velhice as perde. Quem se costuma furtar, ou o baraço, ou a morte lho há de tirar. E quando já não podem usar da força, com rebuços, manhas e traições, usam seus maus ofícios, como gente que tem perdido a vergonha e temor de Deus. Fim de O Rato e a Doninha.